Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta de tua casa, te der um beijo e partir. Fui eu quem mandei um beijo que é pra matar meu desejo. Faz tempo que não te vejo, ai que saudade doce. Se um dia eu sei se lembrar, escrevo uma carta pra mim. Bote logo no correio com frases dizendo assim: faz tempo que não te vejo, quero matar meu desejo. Te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim. Ai que saudade sem fim. Se quiser recordar aquele nosso namoro, quando eu ia viajar, você caía no choro. Eu chorando pela estrada, o que é que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é doce. Eu sei se lembrar, escreva uma carta pra mim. Bote logo no correio com frases dizendo assim: faz tempo que não te vejo, quero matar meu desejo. Te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim. E se quiser recordar aquele nosso namoro, quando eu ia viajar, você caía no choro. Eu chorando pela estrada, o que é que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é você. Saudade.